Eu fui a primeira freguês a experimentar a vitamina sagrada. Mas eles não me avisaram que era mais afrodisíaca que Viagra com X-Purê. Imediatamente, o raposão e o Frolly fecharam a casa de sucos e me fizeram uma proposta que abríssemos um cabaré particular lá no Leporace 15, perto de Ibiraci. Aperfeiçoamos o antídoto e inauguramos o nosso cabaré das paixões. Amanheci no bordel de luxo no meio de dois cafetões ensanguentados do Oiapoque. Eu chuí, meu Deus, como sobrevivi. Me levantei cuidadosamente pra não deixar vestígios nos lençóis azuis de veludo fino que déjà vu. O que será que foi meu cabaré das paixões? Putas e travestis. Direcionei-me ao camarim, me olhei no espelho e questionei se realmente os pecados e os desejos se manifestaram lá no cabaré das paixões, bichas e travestis. Bem-vindo ao cabaré das paixões, onde o luxo dá lugar ao lixo, onde as fórmicas brilham, onde os pecados e os desejos se misturam, onde o amor é a única moeda interna, onde a música é música. Não é permitido usar roupas no cabaré das paixões, bichas e travestis. Mas os pianistas podem usar fraque. O sistema tonal não é permitido. A não ser que você tenha permissão. Parece mais doença que amor. O amor é uma fórmula. Cédric Laurent de la Croix. Thank you. dia. Fena, gostar, tomar uma cerveja, tomar um vinho. Os homens adoram charutos, cachimbos e vão por aí afora, não é mesmo? E aqui sempre tem grandes lançamentos, né, Fernandinha? E hoje degustar o Brás. Então, isso é cidade que não está no ar. Tem até uma fábrica, agora eu disse fábrica, não é revendedora, não. É a primeira fábrica de Franca. Olha aí. É a primeira fábrica de chope da Franca. Ah, gente, dá licença. Quem falar mal da minha Franca, eu vou te encontrar na rua. Eu brigo. Castelinho. Eu brigo. Castelinho. Eu brigo. Castelinho. Da rua, pá. Castelinho. Eu brigo. Castelinho, eu brigo. Castelinho, da rua. Que passa mais um dia. Não sou nem um pouco ansioso em relação à mudança em si, mas sim em relação à mulher dos meus sonhos. Por mais que eu leia diariamente que ela escreve, não temos nenhum contato. Mas moramos na mesma cidade. Isso significa que o seu que eu senti no calor ela também tá. Se o meu choro pode me pegar desprevido, não vou fazer com o seu calor também. Enchente, supostamente estivermos próximos, morreremos juntos ou nos salvaremos juntos. Se porventura eu salvasse a vida dela nessa enchente, creio que ela poderia no máximo me ouvir. E me ouvindo, tenho certeza absoluta que ela me daria uma segunda chance, embora que esteja melhor. Não sou otimista, sou confiante, a verdade é a chave que abre as portas e a luz que me guia. Mas, se ela salvasse a minha vida nessa enchente, eu me jogaria muito mais na enchente do que a ela. E se passa mais um dia, eu não estou nem um pouco ansioso em relação à mudança em si, mas sim em relação à mulher dos meus sonhos. Por mais que eu leia diariamente que ela escreve, não temos nenhum contato. Mas moramos na mesma cidade. Isso significa que se eu estou sentindo calor, ela também está. Uma chuva pode me pegar desprevenido na rua, pode acontecer com ela também. Se der uma enchente, supostamente estivermos próximos, morreremos juntos ou nos salvaremos juntos. Se porventura eu salvasse a vida dela nessa enchente, creio que ela poderia no máximo me ouvir. E me ouvindo, tenho certeza absoluta que ela me daria uma segunda chance, embora que esteja ao redor. Não sou otimista, sou confiante, a verdade é a chave que abre as portas e a luz que me guia. Mas, se ela salvasse a minha vida nessa enchente, eu me jogaria muito mais na enchente do que a ela. E se passa mais um dia, não estou nem um pouco ansioso em relação à mudança em si, mas sim em relação à mulher dos meus sonhos. Por mais que eu leia diariamente que ela escreve, não temos nenhum contato. Mas moramos na mesma cidade. Isso significa que se eu tô sentindo calor, ela também tá. Sempre o melhor para você, Droga Fama. Sempre o melhor para você, Droga Fama. Dedicação para uma vida melhor. Meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow pode ser. Quando volta ela que eu não lembro. Sou rebento de Jequitinhonha, sou rebento de Jequitinhonha, sou rebento de Jequitinhonha. arrebenta, dia que te enganha. Se arrebenta, dia que te enganha. Se arrebenta, dia que te enganha. Se arrebenta, dia que te enganha. Se arrebenta, dia que te enganha. É sol, lá menor. Sol, lá menor. Sol, lá menor. Sol, dó. E durante a saída dela, fomos até lá pra ver o que estava acontecendo. E nada estava acontecendo.